na garoa, na terra da garoa. O tempo passa e tudo continua numa boa. Mês de setembro nem me lembro, é primavera. Se pá, vou colar lá na casa da Vera. É aquela que libera. E pra clarear, coloquei o CD do Gera. Passou embaixo da cordinha, eu sou o tchan. E pediu no meu ouvido, volte amanhã. A garoa continua e eu tô na rua, molhado, iluminado pela lua. Agora eu tô suave, vou tomar uma ceva. Trombos manos da área, consumindo uma erva. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Nenhum no bolso, muito louco na fissura. Trombo meu mano de carona na viatura. É, o mano é gambé, mas é meu aliado. Pode crer, já adiantou, mano, vários lados. Tô em Pinheiros, entrando em cena. Eu tô chegando e eu sou foda lá na Vila Madalena, onde tem a coletividade forte. Até mais do que lá, na Zona Norte. Vejo a molecada e lembro de quando era pivete. Tô vacilando, mano, hoje é dia 27. Entro no bar, compro bala e cocada. Faço a distribuição de doce pra criançada. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Conservando sempre a minha espiritualidade, preservando também minha versatilidade. Tô num rolê com os meus manos pela cidade. Eu tô a pé, tô sossegado, tô à vontade. Pensando na vida, no futuro e no passado. Vejo que tudo continua embaçado, engraçado. Como eu gosto daqui, Jardim Paulistano, Jardim Peri, LA, New York, o cacete. Eu gosto de São Paulo pra cacete. Gosto das minas, gosto dos manos. Cartel SP, cartel latino-americano. Dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, hip hop em ação. Eu dou um salve, Cosme Damião. Cartel, número um. Eu dou um. E aí, função? Salve, Cosme Damião. E aquele cartel, hip hop em ação. Chuva, eu dou um salve, Cosme.